ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Levamos até você a palavra de Deus. Evangelizamos através da música, pelas ondas do rádio, pela palavra impressa, via rede mundial de computadores, pelos canais de televisão. Assim, a obra Evangelizar segue a missão de levar a palavra pelos meios de comunicação. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Todos os anos, crianças sofrem com a subnutrição e outras doenças. Auxiliar crianças carentes é uma das fortes ações da Associação Evangelizar é Preciso. Em uma feliz parceria com a Pastoral da Criança, fundada pela doutora Zilda Arnes, está sendo possível mudar a realidade de milhares de crianças através da campanha Abracei. Para fortalecer ainda mais essa ação, a sua ajuda é fundamental. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora, 41-8401-0909, dígito 1. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Filhos e filhas, encerramos com este programa Semana Nacional da Família. Amanhã, Assunção de Nossa Senhora. Mas eu ainda hoje vou insistir. Família, família, família! Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela. Vamos juntos, povo de Deus, escutar o que Deus tem a nos dizer no Evangelho deste sábado. Mas antes, quero muito que você escute esse testemunho, que foi deixado no 0, operadora 41-8401-0909. Eu gostaria de deixar o testemunho para o Padre Reginaldo. Eu sou uma filha de Deus que veio da boca do lixo. Eu vim de uma família que não tinha pudor nem piedade. Aos 6 anos fui estrupada pelo meu pai. A minha mãe me entregou no visado menor, onde tive até os 18 anos. Saindo de lá, eu fui para a rua, porque eu não tinha para onde ir. Até os 22 anos, eu fui mãe solteira e me envolvi nas piores coisas que uma jovem pode se envolver. Prostituição, má companhia. Até que um dia, eu pedi para Deus que eu queria mudar a minha vida. Eu não queria mais aquela vida para mim. Uma vida imunda, uma vida suja. Uma vida de qual eu estava tendo nojo de mim mesma. Então eu me coloquei em oração diante de Jesus e pedi a Jesus que mudasse a minha vida. Que eu queria formar uma família, mas uma família conforme a vontade de Deus. Então, pouco tempo depois eu conheci um rapaz que era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus. A mãe dele era uma pessoa evangélica, mas ele era católico. E era a religião que eu queria seguir, que eu já tinha um conhecimento. Hoje, faz 22 anos que sou casada, criei meu filho junto com ele. sou uma pessoa que trabalha na obra de Deus. Há 8 anos sou engajada na minha comunidade. Sou ministra da Eucaristia junto com meu marido. Hoje eu posso dizer, eu tenho sede de Deus, eu tenho sede de Jesus, de Nossa Senhora. Amém. Não tem palavras, né? Você percebe o que é Deus na vida de uma pessoa? Obrigado, Senhor, por esse testemunho. Obrigado, viu, filha? Seu testemunho extremamente edificante. Bíblia aberta, cartilha de oração. É. E tem gente que ainda duvida. Não entendo, viu? Não é à toa que Jesus falou, não adianta nada, pode mortos ressuscitar, que tem gente que não vai se emendar nunca. Tá tudo aí, ó, tudo diante de nós. Texto de hoje, Mateus 19, 13 e 15. Foram-lhe então apresentados algumas criancinhas, para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastaram. Então Jesus lhes disse, deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aquele que a elas se assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixai vir a mim as criancinhas. E os discípulos tentavam afastar as crianças. É interessante que no tempo de Jesus, não é muito diferente de hoje, as crianças eram tidas como sem valor. E no contexto parecia que estava importunando. Jesus não pensou assim. Primeiro não viu as crianças como sem importância, e depois não achou que elas estivessem importunando. Quando Jesus fala que quem não for como as crianças não entrarão no reino dos céus, não quer dizer que a pessoa, o discípulo, tem que ser ingênuo e infantil. Não. Diz que ser como a criança é ser como uma criança que confia totalmente nos adultos, mesmo que às vezes as crianças se decepcionam. Mas uma criança acredita no adulto. Uma criança acredita no pai, ou uma criança acredita na mãe. O referencial da verdade é o pai e a mãe. Às vezes o pai não dá nem atenção, mas a criança fica esperando a oportunidade do pai dizer e pegar no colo. Às vezes o pai está meio tchuco, mas para a criança é um super-herói. Quando Jesus disse, sejam como as crianças, é acredite no Pai Eterno. Sejam crianças e se lancem nos braços do Pai, que é nosso Deus. Filhos queridos, às vezes nós duvidamos do Pai Eterno. Eu não duvido, padre, mas temos medo de nos lançar. Inseguros, medrosos, sonda-nos, Senhor. Sonda-nos profundamente. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sonda minha alma, minhas inseguranças e incertezas. Me conhece. Se me assento, me levanto. Conheces os meus pensamentos, Pai. Meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando. Quer deitado ou quer andando. Sabe todos os meus passos. E neste sábado, sonda-me, Senhor. Visite a minha casa. E aqui você que está aí, quietinho, meio adoentado, peça, Senhor, fica comigo, fica do meu lado. Senhor, Eu sei. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor Deus, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me abençoas. E é por isso, Senhor, que eu sei que a tua presença me cerca, que a tua presença me envolve. Então você que está comigo nessa hora da misericórdia, repita comigo esta oração. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que a tua presença me acompanha. Eu sei que o teu amor me abençoa. E é por isso, Senhor, que eu peço, abençoe a minha casa. Você, repita, depois eu dou a benção. Senhor, abençoai a minha casa. Dai-me a graça de um bom final de semana. Abençoai aqueles que estão fora de casa, que voltem com saúde e com segurança. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai, Senhor, principalmente os doentes. E nessa hora da misericórdia, conforte os que estão sem alento. Obrigado, Senhor, pela Semana Nacional da Família, que está terminando. Mas que esse alerta esteja sempre presente. Que teu amor me conforta, que a tua graça me sustenta. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.